você pode ouvir a Rádio AM 1350 24 horas por dia no seu smartphone. Instale já o novo aplicativo RBC AM 1350, disponível nas lojas Android e iOS. Instale já e ouça a Palavra de Deus 24 horas por dia. RBC AM 1350. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, na RBC, Coral do Belém e você. Cantemos ao Senhor com alegria. Apresentação, Presbítero Albino. Cantemos ao Senhor com alegria. Coral do Belém e você. Boa noite, princesas, dores ao coração. Associação Musical James Oren. Musicalização infantil a partir dos 6 anos. Aulas de teoria e percepção musical. Prática de orquestra gratuita. Instrumentos de sopro. Instrumentos de cordas clássico e popular. Prática coral gratuita. Aulas de canto com técnica vocal. Curso de teologia da música presencial e à distância. Planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical James Oren. Informações pelo WhatsApp 11 95 11-2796-9135 e 11-2796-9122. Escola de Música, Ramal 4232. Ou direto na Secretaria da Escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Assembleia de Deus, Ministério Belém. RBC, a RBC, Rede Belém de Comunicação. Assembleia de Deus. Traz o som que vai até o seu coração. Quando ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor. Claudinei Kézia. Quando ele quer agir, não precisa de tanque pra fazer milagre. RBC. Love is on our side. Capital Kings. RBC. Maravilhoso é o teu amor. Disco Praise. Me orienta e me conduz cada vez mais. RBC. E ao teu nome clamarei. Ana Nóbrega. E além das ondas olharei. RBC. RBC, Rede Belém de Comunicação. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação que muda a sua vida. Com aquilo que Deus te deu, faça a obra do Senhor. Na sua simplicidade, Deus vai lhe abençoar. Aleluia! E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Esta igreja não é do homem, esta igreja não é minha, esta igreja não é de líder, esta igreja é de Jesus, o pastor dela é Jesus, o dirigente dela é Jesus, aleluia! RBC, sempre com você. RBC, a RBC, Rede Belém de Comunicação. Assembleia de Deus. Traz o som que vai até o seu coração. Eu não vou cair e não vou desistir, pois ele me sustenta e me faz vencer. RBC. E por isso unha-se em mim com a vontade do teu querer. O domínio é teu, a honra, a glória e o poder. Com o coração de serva disponível estou. Eis-me aqui, Senhor. RBC, RBC, Rede Belém de Comunicação. A programação que é uma bênção no seu rádio. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação que muda a sua vida. Nós recebemos dos nossos pais uma mensagem que ainda vibra no nosso coração. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus breve voltará para buscar a sua amada igreja. E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Não importa a tua origem, não importa a cidade que você mora, não importa a sua condição financeira, não importa a sua cultura, o que importa é que Jesus te escolheu e o trabalho que precisará ser feito em tua vida, ele fará. É Jesus quem fará, é Jesus quem transforma a vida, é Jesus quem liberta, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem dá dons espirituais. Portanto, é somente ele que pode trazer para nós essa responsabilidade de dizer quão grandes coisas fez ele, Jesus, por nossa vida. RBC, sempre com você. Agora, na RBC, Semeando Vida. Um programa do Departamento de Evangelismo da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Apresentação, Pastor Geraldo Carlos. Programa Semeando Vida. Te sentir. sou Dário Ferreira, jornalista do jornal Ceifeiros em Chamas. Agora, momento missionário. População indígena sofre surto de Covid-19. Na última semana, Mato Grosso do Sul registrou mais de 150 casos de Covid-19 entre indígenas, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena. Só na reserva indígena de Dourados, 89 pessoas tiveram diagnóstico de coronavírus e uma morreu. A falta de insumos médicos e de leitos de UTI, além da distância das aldeias, fazem com que os indígenas sejam uma população mais vulnerável à Covid-19. Por isso, eles foram incluídos nos grupos prioritários de vacinação. Agora, especialistas pedem que o governo libere doses de reforço e testes em massa para evitar uma tragédia. Momento Missionário, uma produção do jornal Ceifeiros em Chamas. Algumas palavras do texto bíblico, quando traduzidas para o português, perdem parte do seu significado original. Para auxiliar nesse problema, chegou a Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. São diversos recursos que tornam esta obra inigualável em sua categoria. Notas do texto. Dicionário de Strong Hebraico e Grego. Comentários exegéticos adicionais. Nova edição Almeida, revista e corrigida. Introdução a cada livro da Bíblia. Auxílios léxicos e gramaticais das palavras do Antigo e Novo Testamento e códigos das palavras-chave no texto bíblico. Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. Um produto com a qualidade CPAD. A Câmara dos Vereadores aprovou o acordo entre a Prefeitura e o Governo Federal para quitar dívida do município. Pelo acordo, a área do Campo de Marte fica dividida entre os dois governos. A prefeitura deixa de pagar 250 milhões de reais por mês ao governo federal. E o dinheiro vai para áreas como a saúde e a educação. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Cafeteria Sabor Mineiro. Um ambiente abençoado e agradável para você saborear deliciosos cafés como Expresso Gourmet, cappuccino gelado, frappé de Nutella e muito mais. Além disso, tem café sabor mineiro moído na hora e também deliciosos pratos a partir de R$13,90. Omelete, filé de frango, calabresa, fígado acebolado, entre outros. Cafeteria Sabor Mineiro, Rua Conselheiro Cotegipe, 179, no Belenzinho, São Paulo. Telefone 11-4304-6057. E WhatsApp 11 947 355 198. Associação Musical James Oren. Musicalização infantil a partir dos 6 anos. Aulas de teoria e percepção musical. Prática de orquestra gratuita. Instrumentos de sopro. Instrumentos de cordas clássico e popular. Prática coral gratuita. Aulas de canto com técnica vocal. Curso de teologia da música, presencial e à distância. Planos especiais para família e grupos de alunos da mesma igreja. Associação Musical James Oren. Informações pelo WhatsApp 11 95 577-3535 e 11 2796-9122. Escola de Música, Ramal 4232. Ou direto na Secretaria da Escola, no prédio da Igreja Assembleia de Deus Sede, Rua Conselheiro Cotegipe 273, segundo andar. Na RBC, você fica ligado 24 horas numa programação que muda a sua vida. Nós recebemos dos nossos pais uma mensagem que ainda vibra no nosso coração. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus breve voltará para buscar a sua amada igreja. E o principal, a palavra de Deus levada a sério. Não importa a tua origem, não importa a cidade que você mora, não importa a sua condição financeira, não importa a sua cultura, o que importa é que Jesus te escolheu e o trabalho que precisará ser feito em tua vida, Ele fará. É Jesus quem fará, é Jesus quem transforma a vida, é Jesus quem liberta, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem dá dons espirituais. Portanto, é somente Ele que pode trazer para nós essa responsabilidade de dizer quão grandes coisas fez Ele, Jesus, por nossa vida. RBC, sempre com você. A partir de agora, na Rádio RBC, um espaço reservado para falar sobre missão e a pregação da palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. No ar, Momento Missionário, uma produção dos Ceifeiros em Chamas. Apresentação do jornalista Dário Ferreira. Comentário.